horário de Brasília, horário brasileiro de verão, 11:04 horário do Nordeste. Bem-vindos a mais uma edição do VHS. Hoje é domingo, dia 27 de outubro de 2013, dia no qual nasceram Renato Consorte, Luiz Inácio Lula da Silva, dizem que ele nasceu no dia 6 de outubro também, Sérgio Lopes, Carl Beckman, Ricardo Chaves, aquele mesmo que cantava É o Bicho, é o Bicho, e Vanessa Mai. Infelizmente faleceram também o Guto Nassi, Javier Cugat, aquele do Mambo número 5, David Bond e Serginho, naquele triste episódio daquele jogo São Caetano e São Paulo, junto com Serginho, morreu o São Caetano. Vide ele ir para a Série B paulista e para a Série C brasileira. E também morreu nessa data Néstor Kirchner, ex-presidente da Argentina. Bom, meio-dia e 5, o VHS hoje está no ar e traz nas atrações musicais Paul McCartney e Steve Wonder, Sublime, Whitesnake, Bezerra da Silva, Raulzito Seixas, John Secata, Michael W. Smith e muitos outros. Temos também Arquivo do Humor, que é mais uma atração do programa Francisco Barbosa, mais um Jornal dos Jornais. E olha, vai ser um dos mais engraçados jornais dos jornais que eu já pus no ar, hein? Prestem atenção. Vamos ter também a sua participação através do nosso site ultrawebradio.blogspot.com. Também vamos ter a sua participação através do Facebook Ultra Rádio do Brasil, isso depois do endereço facebook.com. E se você estiver dentro do Facebook, procure Ultra Web Rádio do Brasil. E vamos ter a sua participação também através do nosso Twitter, que é Ultra Web Rádio, tudo junto. Gente, me desculpem esses espaços, mas é que hoje eu acordei meio que com problemas. Meus olhos estavam meio embaçados, os meus óculos estão meio sujos, mas vocês sabem, eu tenho astigmatismo, mas isso não interessa para vocês. Só que a grande atração desse VHS de 27 de outubro de 2013, ou seja, hoje, é mais uma entrevista. Eu tinha prometido durante a semana que vem aí mais uma entrevista com uma cantora ultra fofa. Vocês sabem de quem se trata? Agulha, faça o favor. Essa é a Amanda Kell, uma cantora piracicabana, muito bonita, muito afinada, que lançou recentemente dois discos. Essa música se chama Mira e é de Ivete Sangalo. Ela cantou junto com a Amanda Kell em certo show e aí presenteou-a com esta linda música chamada Mira. E olha, bota linda nisso. Mas daqui a pouquinho, por volta de 1h30, você vai ficar sabendo de tudo sobre a carreira dessa linda piracicabana, que inclusive vem aí com um terceiro disco que eu não aceito nada menos do que épico, ok? Então, Amanda Kell daqui a pouquinho no VHS pra vocês, ok? Então é isso, o VHS só está começando e ontem foi dia de Teleton. A meta era 26 milhões. O Teleton conseguiu alcançar 27 milhões e a Ultra Web Rádio apoiou este projeto. Eu estive ligando também em um passeio ciclístico, doei R$ 35 e não me arrependo. E olha, acho que as linhas da ACD também estão em andamento. Não sei até quando vão as doações. A meta já foi cumprida, né? Era 26, chegou a 27 milhões, menor do que do ano passado a arrecadação final, mas whatever. A arrecadação desse Teleton vai para a manutenção do Hospital Abreu Sodré e de muitos hospitais que estão sendo construídos com a grana do Teleton. Essa história, né? Fazer e mostrar. E o tema de abertura do Teleton é muito conhecido. Também abriu o Balão Mágico, abriu vários Criança Esperança, como o desse ano. E é uma das marcas registradas do Teleton. Essa é a versão original interpretada por Sérgio Mendes, que foi tema de abertura do Balão Mágico. A música é de Ivan Lins e Vitor Martins e chama-se Depende de Nós. Olha, é a música mais bonita do Ivan Lins, com todo respeito às outras, né? Madalena, Dinorá, Dinorá, Vitoriosa, mas essa é a melhor música mais inspirada da dupla Ivan Lins e Vitor Martins. Sem mais delongas, Sérgio Mendes, Depende de Nós. Meio de 10, muito boa tarde a todos. O VHS só está começando. Isto sim é rádio. California, anywhere I could run. never been to me. Please, lady, don't just walk away. 'Cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see so much of me still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lives? Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. Hey, you know what paradise is? It's a lie. A fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet. I spent my life exploring the subtle whoring that costs too much to be free. Hey, lady, I've been to paradise, but I've never been to me. Debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. E no ABC do santeiro, que diz o A, que diz o A, o A diz adeus à matriz. O que diz o B, o que diz o B, o B é a batalha de morte. O que diz o C, o que diz o C, coitado do povo infeliz. Você diz que Roque Santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu. E no ABC do santeiro, o que diz o A, o que diz o A, o A diz adeus à matriz. O que diz o B, o que diz o B, batalha de morte. O que diz o seu, o que diz o seu, coitado do povo infeliz. O D diz que Roque Santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu. Oh,

feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, quer amar, quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, me dá o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Outro Web Rádio, horário de verão, meio-dia e 26, horário do Nordeste, 11h26. Pensar que essa linda canção foi tema de abertura de um filme de terror, na verdade tema de encerramento, né? Ben com Michael Jackson, aliás, que fatalidade fizeram com essa música. Primeiro Jairzinho e Simone, depois Calcinha Preta. Por mais que a intenção do Calcinha Preta tivesse sido justa de homenagear o Michael Jackson, ficou muito nada a ver. Antes, Tim Maia, Não Quero Dinheiro, Paul McCartney, Steve Wonder, Ebony and Ivory, Sai Guarabira com o ABC do Rock Santeiro, Charlene com I've Never Been To Me e, abrindo os trabalhos, Sérgio Mendes com Depende De Nós. Agora, meio-dia e meia em ponto, nós vamos ao primeiríssimo intervalo comercial, mas antes a gente tem que fazer o nosso jabá absurdo, não é verdade? Painel da Web Rádio.com.br. Nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, ao meio-dia, entra no ar a página oficial da cobertura do Família Aquática para o 15º Troféu Alberto Martim Pérez, o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Verão, que vai acontecer de 15 a 17 de novembro na piscina do Corinthians, Parque Aquático Mário Xavier. E nós do Família Aquática estaremos cobrindo com fotos, entrevistas e tudo mais, tudo que vier a acontecer neste que é um dos maiores torneios estaduais do Brasil e sem dúvida o mais esperado. Agora, eu não sei se vai contar com a Fabiola Molina, ela disse que vai pendurar o maiô dia 30 de novembro, gostaria de ir lá, mas malditas condições financeiras. Pois bem, voltando ao texto. Esta parceria, esta cobertura que nós vamos fazer é uma parceria do familiaaquatica.webnode.com com esta emissora Ultra Web Rádio, a Rede Esporte Brasil e a Rede Atrativa FM, e conta com o apoio do painel da Web Rádio, que também patrocina este programa. Portanto, nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, não percam a entrada no ar da página oficial da cobertura do Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Verão, 15º Troféu Alberto Martim Pérez, no Família Aquática, familiaaquatica.webnode.com. E aliás, nesse site em questão temos uma homenagem a Fabiola Molina, ela que parou de nadar, infelizmente. Mas, 38 anos, ninguém nada pra sempre, a não ser o Dia Madruga. E alguns, claro, os que resolveram optar por categorias Master. Mas enfim, meio-dia e 32, nós vamos ao primeiro intervalo, agora sim. E já já nós voltamos com Você Faz Parte da História, tendo como destaque a eleição de 1982. Então fique com a gente, porque você não vai se arrepender. Você está na Ultra Web Rádio, este é o VHS comigo, Flávio Barbosa. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração. Você é um de nós e traz sua emoção. Nesta quarta, o verdadeiro show da nossa música, Especial Sertanejo. Ao vivo, a presença de Maurício Mauri, Vanusa, João Mineiro e Mariano, Guilherme Santiago, Os Serranos, Gilberto Gilmar, Eliana de Lima. Especial Sertanejo, apresentação Donizete. Nesta quarta, 9:30 da noite. Recebeu, a galera gostou. Abriu, preparou e lançou no vazio. Nova Alma Brasil. Yeah. A caixa da grande cerveja. Foi pra lá, foi pra cá. Entrou de carrinho, entregou de bandeja. Lançou na grande área. Olha o ladrão. Meu chapéu conferiu. Nova Alma Brasil. Caixa da grande cerveja. Nova Alma Brasil. Beba com moderação. Tá na hora. Faça, vale tudo agora. Sou o primeiro cartão de crédito que serve pra sacar, depositar e pra tudo foi este. Aí surgiram outros, até parecidos, mas só Orocard é do Banco do Brasil. Assim como eu posso fazer a maior chanchada, mas se não sou hoje, Carlito. Orocard, quem tem, vale ouro. Latina apresenta Sopa Leve. Não perca a forma, menina jeitosa. Pra perder peso e não perder o verão. Sopa Leve é sopa deliciosa, que emagrece e a maior sensação. Rebola, queijo, batata, cebola. Um beijo nela, leve, light, a sopa da estação. Sopa Leve, emagrece mesmo. Perca peso e não perca o verão. E na novela das oito, Joana entra para o convento. Você cumpriu a promessa e agora o que será de mim? Eu digo ou não digo? Tá te brincando? Depende muito da intimidade que você tenha confinado, né? O macaco tá certo. O Planeta dos Homens. Neste bom domingo, 6 da tarde. Meio-dia e 36, horário de Brasília, e já estamos de volta com o VHS. Lembrando que daqui a pouquinho, já no próximo bloco, teremos a entrevista com a fofíssima Amanda Kell, ela que é super afinada e foi super atenciosa comigo. Aliás, nós batemos altíssimos papos, então aguardem, hein? É já no próximo bloco. Mas agora é hora de voltar no tempo e relembrar fatos que aconteceram ao longo da história nesta semana. E é hora então, portanto... Nossa, que texto ruim. Então, portanto, é hora do Você Faz Parte da História. Põe a trilha aí. Começamos pelo dia 25 de outubro de 1968, quando Krieger afirmou que o governo manterá ordem e instituições. Também 1968 foi um ano de muita pedrada na história do Brasil, diga-se de passagem. O líder Daniel Krieger assegurou em discurso no Senado que o governo não pode cruzar os braços e nem os cruzará diante das tentativas de subversão da ordem pública. Ela será mantida, as instituições respeitadas e os estudantes estimulados ao estudo. Em resposta àquele famoso e violento discurso do senador Mário Martins, do MDB, o presidente da Arena condenou com veemência os agitadores profissionais que, a serviço das ideologias, até parece 2013, transformam ginasianos em massa de manobra, em bucha para o canhão, numa ação de suprema covardia. O vice-líder do governo no Senado, Sr. Filinto Miller, está convencido de que as Forças Armadas, principalmente o Exército, se mantêm dentro da ordem e da disciplina, mas irredutíveis na convicção de que os excessos verbais devem ser punidos. Segundo o senhor Filinto Miller, a saída para a crise estaria na liberalização do regime. Ainda naquela data, agentes do DOPS invadiram, também na madrugada de ontem, pela segunda vez em 3 dias, no Hospital Pedro Ernesto e arrancaram uma faixa de luto pelo estudante Luiz Paulo da Cruz Nunes. E na Praça Vermelha, agentes do DOPS atiraram em secundaristas que cobravam pedágio, obrigando-os a se refugiarem na reitoria da UFRJ. As lideranças estudantis desconvocaram a manifestação de ontem e marcaram concentração para hoje ao meio-dia. E diga-se de passagem... Aquele 1968 foi pinto diante de tudo que os Black Blocs andam fazendo nas manifestações de agora, quase 50 anos depois, 45 para ser mais exato. 23 de outubro de 1985, Jornal do Brasil também. Zico recomenda a guerra para dar fim à violência. Passado o susto de quase ter de abandonar o futebol, Zico propõe uma guerra contra a violência nos campos. Para quem não lembra, jogo Flamengo e Bangu 1985, o resultado foi whatever, o que aconteceu foi que Márcio Nunes deu uma entrada violenta estilo MMA e pii, o joelho de Zico. Foi uma grande sequela que está durando até hoje e foi indiretamente responsável pela eliminação do Brasil na Copa de 86, porque Zico nunca mais foi o mesmo depois daquela voadora. Voltando ao texto, Zico sugere que o agressor seja suspenso pelo mesmo período em que o agredido ficar sem jogar, e que o clube do agressor indenize o do agredido no mesmo total que este perdeu ou deixou de perder, tipo salários, luvas e prêmios, nesse período. Olha, Zico, essa ideia é sensacional, já sou partidário mesmo sendo em 1985, é bem atual, porque um monte de caneleiros que quebram jogadores estão aí até hoje. Claro que, no caso do jogador se contundir sozinho, como na maioria das vezes acontece com o Valdívia, pode pagar, mas não tem indenização para os outros clubes, o agredido, o agressor, etc. Pois bem, na época, o Flamengo calculava que era de 1 bilhão de cruzeiros, mais ou menos, vamos estipular que seja 200 mil reais atualmente, o seu prejuízo com o afastamento de Zico entre médicos, hospitais e quedas das rendas. O Rei Pelé, que naquela data comemorava 45 anos, esse ano ele comemorou 73, também censurou a violência no futebol, mas lembrou que ela não é um fenômeno novo, no seu tempo já existia. Vide 1966. Falando em coisas atuais, ainda no dia 23 de outubro, mas de 1999, saía no JB. PT do Rio troca emprego por votos. Às vésperas da convenção estadual do partido, no domingo, grupos do PT do Rio entram em novo confronto. Uma fita cassete denuncia a tentativa de compra de votos de delegados do interior do estado. A conversa foi gravada na quinta-feira por Reginaldo Rosa e André Luiz, presidente e secretário-geral do PT de Guapimirim, na região metropolitana da capital, com Hernani Coelho, assessor do secretário estadual de planejamento, Jorge Bittar, que, com a vice-governadora Benedita da Silva, lidera o grupo Articulação. Na gravação, Coelho pede apoio dos dois petistas e oferece emprego na Fundação Leão 13 e uma ajuda financeira mensal de R$ 400 a R$ 500. Coelho confirma a conversa, mas diz que a fita foi editada. E assim nascia o Mensalão. Por fim, Folha de São Paulo, 24 de outubro de 1982. Os preparativos para o primeiro debate brasileiro da história continuavam. Vencerei no debate e na urna, disse ontem o engenheiro Reinaldo de Barros, candidato do PDS à governança de São Paulo. O ex-prefeito da capital e candidato do Maluf reafirmou sua presença no debate que a Folha promoverá em seu auditório no próximo dia 12, reunindo 5 postulantes ao governo paulista. Nós falaremos dele em outro Você Faz Parte da História. O povo está cansado de papo furado, acrescentou ainda Reinaldo, referindo-se à oposição e manifestando a disposição de enfrentar o senador Franco Montoro, do PMDB, ao debate. Por sua vez, ele declarou que faltam apenas 3 semanas para a eleição e o povo é quem vai julgar, na época a eleição era 15 de novembro, referindo-se às declarações de Reinaldo de Barros. Montoro confirmou também, na última quinta-feira, sua presença no debate da Folha. Os outros candidatos, em diferentes regiões de estado, continuaram atirando-se intensamente na campanha eleitoral. É, não mudou nada. Jânio Quadros, do PTB, concentrou suas atividades em bairros da periferia da capital, especialmente em Santo Amaro, depois de ter sexta-feira dedicado seu tempo para o principal reduto do seu partido, o ABC. Luiz Inácio Lula da Silva, aniversariante deste domingo, seguiu o exemplo do ex-presidente durante todo o dia, promovendo encontros em Itaquera e Parque Bristol. À noite, foi fazer campanha em São Bernardo do Campo. Roger Ferreira foi ao litoral, Santos, Cubatão e Guarujá. E Franco Montoro, depois de presenciar o sepultamento do deputado federal Heitor Furtado, do PMDB paranaense, esteve no Vale do Paraíba, onde participou de 2 comícios, um em Pindamonhangaba e outro em Campos do Jordão. Um pouco mais deste debate nós falaremos em breve, em outro Você Faz Parte da História. Agora, meio-dia e 44, ou seja, faltam 16 minutos para uma no horário de verão, faltam 16 minutos para o meio-dia no horário do Nordeste. Este foi o Você Faz Parte da História desta semana. Semana que vem tem muito mais fatos que marcaram a história da humanidade. Agora tem a cor do som com uma... Olha... Muita gente gosta dessa música, eu amo de paixão todas as músicas do Acordo Som. E uma das que marcam a minha vida é essa daqui, ó, que vez por outra toca na Saudade FM aqui de Santos. Menino Deus, 15 para a 1 da tarde, horário de Brasília, horário brasileiro de verão, 15 para o meio-dia, horário do Nordeste, este é o VHS.

have mercy. Love but no stranger. Isto sim é rádio. No woman, no cry.

Lai, li, lai, li, lai, li, lai, lai. Simon & Garfunkel com The Boxer, de 1969. Antes, Engenheiros do Havaí, Toda Forma de Poder, o primeiro clássico de Humberto Gessinger e seus Blue Caps. Gilberto Gil com No Woman No Cry ou Não Chore Mais, dá no mesmo. Sublime com Santeria. Whitesnake com Love and No Strangers, que nunca mais vou ouvir, sem me lembrar da tradução bizarra de Guilherme Briggs dizendo Lá vem o estrangeiro. Quem ouve o Nerdcast sabe do que eu tô falando. E abrindo o bloco, A Cor do Som, Menino Deus. 1h09, horário de verão. 12h09, horário do Nordeste. Já começou a segunda parte do Enem. E olha, já tem gente que postou a redação. O Ministério da Educação já falou. Postou algum pedaço da prova? Tchau. Eu já até coloquei no Instagram do sujeito. Vai o quarteirão com queijo e fritas e Coca-Cola zero. Bom, 1h10, é hora do segundo intervalo e já já, conforme havíamos prometido, a entrevista desta semana com a lindíssima, fofíssima, maravilhosa Amanda Kell. Daqui a pouco então, a entrevista com ela aqui no VHS. Até já, pessoal! Neste domingo, 1h, Renato Aragão agita todas numa divertida aventura. O Trapalhão e a Luz Azul em temperatura máxima. Logo depois, você vai curtir um espetáculo de muita beleza e emoção na cerimônia de encerramento das Olimpíadas 2004. E a partir das 5h, tem as surpresas e atrações da pizzaria do Domingão do Faustão. Soda, limonada, Antártica. Soda, limonada, Antártica. Leite Sol, o mais gostoso leite em pó, fácil de preparar. A mãezinha carinhosa, prepare Leite Sol. O garoto inteligente, bebe Leite Sol. A menina estudiosa, bebe Leite Sol. O papai experiente, bebe Leite Sol. Leite Sol integral, engorda e fortalece. Desnatado, fortalece sem engordar. Leite Sol, todo dia dá saúde e energia. Leite Sol, todo dia faz a vida mais fazia. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana, 500 gramas, R$ 42,90. Leite Longa Vida LG, 1 litro, R$ 29,90. Coca-Cola ou Pepsi Cola, 1 litro e 25, sem casco, R$ 19,80. Bombons, especialidades Nestlé, 400 gramas, R$ 99. Papel higiênico Camélia com 4, R$ 24,90. Real, o seu super de todos os dias. Fico lembrando a nossa casa tão vazia, e eu chorando sem saber por que ela me deixou. Mas agora isso tudo é passado, ela está aqui do meu lado, nosso lar é unido de amor. Troquei os móveis, fiz questão de qualidade, preços baixos e facilidades, o segredo vou contar. É na Fábrica de Móveis Brasil, tá? Imune Service, beneficiação especializada, 266-4846-234-5557. Música. Noticentro, de segunda a sábado, 7h25 da noite. A cobertura completa dos fatos que foram notícia no Brasil e no mundo. Política, economia, os destaques nacionais e internacionais. Reportagens exclusivas. Fique bem informado com o jornalismo dinâmico e objetivo do Noticentro, de segunda a sábado, 7h25 da noite. De volta 1h14 com o VHS, 1h14 horário de verão, horário de Brasília, meio-dia 14, agora virou 1h15 horário de verão, horário de Brasília, meio-dia 15 horário do Nordeste. E atenção, a informação que acaba de chegar da Central de Jornalismo da Ultra é que o tema da redação é efeitos da implantação da lei seca no Brasil, segundo contas do Twitter, do INEP e do MEC. Afinal de contas, como a lei seca mudou para melhor ou para pior? É isso que os estudantes tentaram fazer. E olha, eu tô pensando aqui numas ideias para uma redação, mas uma pena que eu não estou lá no Enem nesse momento. Veja você. Muito bem, 1h15, horário de Brasília, meio-dia 15, horário do Nordeste. Bom, prometemos e é hora de cumprir. Uma garota que nasceu em Piracicaba é uma das mais lindas vozes da música brasileira. Lançou dois CDs, o mais recente em maioria com covers de músicas que marcaram a sua vida e a minha também, por que não dizer? E agora está a ponto de lançar em 2014 seu terceiro CD. Minhas senhoras e meus senhores, é hora da entrevista da semana com a lindíssima Amanda Kell. Nós gravamos essa entrevista no dia 18 de outubro de 2013. E essa entrevista vai ao ar 9 dias depois, dia 27 de outubro, ok? Hoje, no caso. Vamos lá então, Agulha. Põe no ar a entrevista com a lindíssima Amanda Kell. Vai! Muito bem, ouvintes do VHS, ouvintes da Ultra Web Rádio. Duas semanas sem entrevista. Acho que vocês já estavam esperando que eu entrevistasse, ou o Diego, o Ramon, entrevistasse alguém. Pois bem, chegou a minha vez. E é hora de outra cantora aqui no VHS. Ela que nasceu e mora até hoje em Piracicaba e tem conquistado o seu espaço no cenário pop da MPB. Começou cantando cedo, fez música em homenagem à mãe e agora está preparando um terceiro CD. Estou falando com Amanda Kell, uma das mais fofas cantoras ever. Olá, Amanda. Olá, Flávio. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus, que prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Ótimo, então vamos lá. Você, eu não gosto de perguntar isso, mas tá com quantos anos agora? Tô com 29. 29 nem parece. Começou cantando cedo, né? Como é que você decidiu, vou ser cantora? Então, quando eu tinha 6 anos, eu assistia muito programa da Xuxa e eu me interessava muito a imitar e eu gostava de sempre ter alguém olhando o que eu estivesse fazendo. Eu não sei se você lembra, deve ser da tua época também. A Xuxa tinha uma boneca grandona e eu dançava com aquela boneca e ficava me apresentando, queria que a minha mãe, a funcionária da minha casa parasse tudo para ver o que eu estava fazendo. E daí eu ficava imitei muito Sandy Júnior e ficava dançando na frente da televisão. Aí quando eu tinha mais ou menos uns... Isso tudo sem compromisso, tudo como hobby. Aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a me apresentar em festas aqui das regiões, no SESES e SESC da cidade, em festas de rádios, aniversários de criança. E o tempo foi indo, fui me apresentando assim, depois surgiu um convite para mim participar, apresentar um programa de televisão. Eu apresentei esse programa durante um ano e meio. E chamava Amanda Pop Show. Nos conte como ele era. Oi? Nos conte como ele era, desculpa te interromper. Ele era um programa musical. Eu comecei... Só pra adiantar uma coisa que eu não falei anteriormente, quando eu tinha 15 anos, o meu pai falou assim pra mim, você quer festa, o que, que você quer de aniversário? Falei, não, pai, eu quero gravar um CD demo, pelo menos com 5 músicas, só pra mim me realizar. Nada muito profissionalmente, apesar de gostar muito, queria que tudo fosse profissionalmente, mas eu já sabia que esse campo não é fácil, a gente precisa lutar, batalhar, tudo tem um momento certo. E gravei esse CD. Aí que apareceu um convite. Isso eu gravei o CD quando eu tinha 15 anos. Esse convite me apareceu quando eu tinha 18. Aí, quando eu comecei a apresentar esse programa, eu abria o programa com uma dessas demos e fechava. E o programa era musical e levava novos talentos. Pessoas que sabiam dançar, pessoas que queriam cantar, fazia mágica. E o programa tinha mais ou menos esse formato. E ele passava na Parabólica, mais no Mato Grosso. Se esse programa, a Rede TV costuma comprar horários, passasse em nível nacional, com certeza o Brasil te conheceria bem melhor. Ah, sem dúvida. Ele passava, era na Parabólica e ele passava todo sábado. E depois desse ano e meio, você foi pra frente, né? Gravou o seu primeiro CD. Antes de eu gravar o primeiro CD ainda, eu entrei para o curso de teatro, me formei em teatro, isso. Apresentei várias peças de teatro, e depois que eu gravei o meu primeiro CD. O meu primeiro CD aconteceu assim, eu sou muito amiga do Radamés Venâncio, uhum. E ele é o maestro lá da Ivete Sangalo, e um dia ele me chamou para ir no show da Ivete, eu fui. Aconteceu da Ivete me apresentar no trio e tal, acabei conhecendo outros músicos dela que são compositores, e por sorte acabei ganhando uma música dela. Aí que foi a ideia de eu gravar o primeiro CD. Aí, como eu tava com uma música que eu tinha ganho da Ivete Sangalo, aí eu gravei o primeiro CD. Ótimo, música é esta que tocamos no início do programa, chamada Mira. Você, é a própria. Você é atriz, inclusive, né, fez curso de teatro. Você já pensou em fazer alguma novela? Já, adoraria. Adoraria. Por exemplo, que personagem você gostaria de fazer? Heroína, vilã? Olha, qualquer um. Eu faria qualquer personagem. Ótimo, ótimo. Até mesmo porque eu falo pra todo mundo que eu adoro muito astrologia, né? E eu sou pisciana. E a pisciana é uma camaleoa. Ela é todos os personagens. Certo, certo. E tô lendo aqui no release que me mandaram que você fez peças como Infidelidade, Um Amor para Recordar, Aos que Viveram Isso. Nossas Vidas, A Menina das Nuvens, etc. Que peça você mais gostou de fazer? Eu gostei muito de fazer Aos que Viveram as Nossas Vidas e Um Amor para Recordar. Um Amor para Recordar, pra quem não sabe, é baseado naquele filme que tinha Mandy Moore, que eu vi quando passou na Fox e eu chorei pacas. É. Ele é muito forte, eu adorei demais ele. Isso mesmo. Bom, você está no VHS, eu sou Flávio Barbosa e estou falando com Amanda Kell. O seu primeiro CD, por sinal eu tenho todas as músicas em MP3, foi gravado em 2008, teve título Tudo Muda e tal. Me conta como foi essa experiência de gravar essas músicas, inclusive a que você ganhou de Ivete Sangalo. Olha... essa música que eu ganhei da Ivete Sangalo chama Mira. Esse CD foi muito especial pra mim, porque além de ser o meu primeiro CD, ganhei uma música da Ivete Sangalo. E tem uma música que eu fiz pra minha mãe, que chama Meu Mundo. Que, por sinal, é a primeiríssima música que você compôs. Me explica como nasceu Meu Mundo. Então, o Meu Mundo, eu escrevi ela quando eu tinha 15 anos. E foi minha primeira composição, realmente. E tudo que eu escrevo, tudo que eu canto, sempre é alguma coisa que eu vivenciei ou estou vivendo. Mesmo que não seja composição minha, eu só canto algo que me toca. E essa música, Meu Mundo, que é onde eu escrevi, era exatamente o momento que eu estava passando. Eu estava passando por uma dificuldade na minha vida. E minha mãe foi o meu mundo. Ela me levantou quando eu caí, ela me deu asas para voar. Então, foi muito especial para mim essa música por esse motivo. Isso mesmo. E aliás, por uma razão até particular, essa música, quando eu viajei para Franco da Rocha, para até visitar a cidade, eu ouvi essa música e adorei. E acho que foi lá que você ganhou um fã, diga-se de passagem. Ai, que bom. Além, é claro, de Meu Mundo, me conta quais foram os outros destaques deste disco. Então, nesse disco também teve a música Às Vezes, que é uma composição minha, teve a música Disque Denúncia, e a música de trabalho desse CD foi a música Me Aceite Como Eu Sou. Que, por sinal, também é muito linda. E como é que é o seu trabalho para compor músicas? Olha, não tem um dia que eu fale assim, hoje eu vou sentar e vou compor. Não existe isso. Às vezes eu tô malhando na academia e vem na cabeça a ideia, e fazendo esteira mesmo, malhando, eu pego o iPhone, coloco no bloco de notas e depois eu termino a música. Tem músicas que eu faço rapidamente em 5 minutos e tem certas músicas que demoram mais ou menos uma semana para mim acabar. Então eu digo assim, não tem um momento que eu falo, ah, hoje eu vou escrever música. Não, vem um negócio e você sente e eu preciso pôr no papel. Eu gosto muito de escrever. Que até mesmo tem coisas que a gente não pode falar no dia a dia, mas no papel tudo pode, né? É, o papel aceita tudo. Aceita tudo. Isso mesmo. E você se lembra de algum show inesquecível? Olha, todo lugar que eu vou é inesquecível, todo lugar que eu vou tem um momento especial. Então eu digo que até hoje todos eu gosto muito, eu gostei muito. Sempre tem um lugar assim que marca bastante, mas eu gostei muito de um show que eu fiz em Campinas, meu primeiro show em Campinas. Ah, primeiro show. E você lembra, durante a turnê do seu primeiro CD, Tudo Muda, de algum momento mais divertido, engraçado, alguma gafe, etc? Olha, até deve ter, no momento agora eu não tô lembrando, mas teve um show que eu fiz no Tom Jazz. E uns momentos antes de eu entrar no palco, eu esqueci minha roupa no hotel, e depois eu precisei voltar no hotel para pegar a roupa para ir. E esse momento foi muito, muito engraçado, assim, falando, às vezes nem parece, mas o momento ali foi muito engraçado, porque a gente saiu antes, porque tava mais ou menos chovendo, e precisava voltar pro hotel, e tinha gente esperando já, e foi bem engraçado. Ah, nossa... Isso acontece, quem não perde nada nessa vida, né? Pois é, eu cheguei, me maquiei, pronto. Cadê a roupa? Cadê a roupa? Tava no hotel. Entendi. Agora passamos para 2012, o seu segundo CD, que é em maioria de covers, mas também tem duas inéditas, né? Amor Virtual, que foi a primeira música sua que eu ouvi, que eu já me encantei por sua voz. Como é que foi gravar esse segundo disco e como foi o processo de escolher os covers? Então, o processo de escolher é o seguinte, é que nem eu te falei quase agora. Eu escolhi cantoras e cantores que eu admiro demais e músicas que falam por mim, algum momento da vida que marca, né, gente? Sempre tem uma música tocando, não tem? Isso. E foi assim que eu fiz a escolha dessas músicas. Até mesmo tem uma música nesse segundo CD que ela tem uma pegada mais country, mas apesar do meu lance ser um pop, MPB, como eu agora eu comecei a criação de gado Nelore, virei nelorista também, então apesar do meu foco na música ser o pop MPB, tem uns momentos de fazenda que também me marcaram, então é por isso que eu coloquei. Até queria deixar isso bem claro, porque tem pessoas que falam assim, ah, mas o seu estilo é pop MPB, o que essa música sertaneja faz aqui no meio? Exatamente isso, o segundo CD eu regravei músicas que mexem comigo. E essa música chamada Clima de Rodeio teve um momento que mexeu comigo. Então eu não podia deixá-la de fora. Esse momento que mexe muito comigo foi um momento na fazenda. Estava acontecendo uma coisa muito especial. Tinha nascido uma criação na fazenda e foi tudo uma festa. Ótimo. E essa música estava rolando no fundo. Ótimo. Então, saindo um pouco desse seu lado pessoal, que não é muito esse objetivo, nos conte como será o terceiro CD. Você está de produtor novo, etc. Esse terceiro CD que está saindo. Então, esse terceiro CD que tá saindo, como eu te expliquei, eu tive um problema no olho, fiz uma cirurgia e eu tive que dar uma parada com esse CD. E agora a gente tá retomando ele. E como a gente deu essa parada, eu parei a gravação do CD, mas não impediu de eu ter novas ideias. Então, tem algumas ideias que estavam planejadas para esse terceiro CD que eu deixei de lado e nesse tempo eu tive novas ideias, novas experiências, novos contatos. Então, que vai entrar nesse terceiro CD, mas vai ser uma surpresa bem bacana. Ótimo, ótimo. E você poderia antecipar quais surpresas estariam? Olha, dá pra rolar uma participação bacana, que eu ainda não posso dizer quem é. Senão é surpresa. E vai ter uma composição minha que eu gosto muito, que eu escrevi recentemente. E... ah, é isso mesmo. Então vamos esperar, né? Porque provavelmente será em 2014, né? É, praticamente será em 2014. Ótimo, ótimo. Você está no VHS, eu sou o Flávio Barbosa e estou conversando com a fofíssima Amanda Kell. Amanda, você é uma das cantoras mais citadas e mais paparicadas, vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra, nas redes sociais, e sua relação com os fãs é muito grande, né? Você poderia contar pra gente quais foram, se você recebeu já algum presente dos fãs, etc.? Já sim, o meu contato com eles é muito gostoso, muito verdadeiro. Eu queria até aproveitar o momento, mandar um beijo para eles, para todos os fãs, para todas as fãs, agradecer pelo carinho que eles têm comigo. Eu digo que sem eles eu não sou ninguém e tudo que eu faço é para eles. Então eu gosto desse contato virtual porque a gente já troca ideia, eles já opinam. E eu já recebi muito presente na minha casa. Tem uma fã e ela queria que eu ligasse para ela. E eu falei pra ela, o dia que tiver uma oportunidade eu te ligo, ela sempre vai atrás de mim em shows, já veio na porta da minha casa, e ela me mandou um celular de presente que era pra mim ligar pra ela. Eu tenho esse celular até hoje. Impressionante. E até baseado nisso, você fez uma promoção meses atrás, a Amanda Kell vai à sua casa, e você foi na casa de um sortudo soteropolitano, Gabriel. Exatamente, fui na casa do Gabriel. Nos conte mais. Ah, foi um prazer ir na casa do Gabriel, foi muito bem recebido, o carinho que ele tem por mim não tem preço, ele é uma pessoa muito especial, muito querida, se dedica, dá opinião, me divulga, é muito fofo. Entendi. Almocei com ele na casa dele, foi muito bacana, tivemos um papo muito divertido e foi bom porque ele acabou me contando o que rola entre os fãs, as ideias deles, ele me contou que tem um chat na internet que chama Família Kell, e lá eles se reúnem, trocam ideias, juntam, e lá eles trocam dicas, e por aí vai. Ótimo, ótimo. Você pretende fazer mais promoções como estas? Então, tá rolando uma nova promoção, que é a Amanda Kell, Liga Kell. Devido a esse telefone que eu ganhei de presente da fã, para não dar briga, não ter briga com ninguém, foi lançada uma promoção, toda segunda-feira eu ligo para um fã. Então, segunda-feira agora já vai para a terceira promoção, que essa promoção só rola no Twitter. Eu entro no Twitter, a primeira pessoa que me mandar o número na segunda, eu ligo para ela. Por razões até óbvias, eu não vou poder participar, né? Eu já tô falando com você agora. Mas, Amanda, nos conte as mudanças ao longo do tempo na música brasileira. O que você sentiu de diferente na música popular brasileira desde que você entende por gente até hoje? Olha, mudança, eu vejo que está surgindo novos talentos, mas eu acho que música boa, música assim, não acaba nunca. E mudança tem que ter, né? Mudança sempre tem. E eu gosto de vários cantores que hoje em dia mudou muito, né, o tipo de produção. Mas eu acho assim que música boa não fica velha nunca. Ah, entendi. Bom, outra pergunta que muitos fãs fazem, por que você não se inscreveu pro The Voice? Porque o meu objetivo, eu tô com outro objetivo na minha vida, eu tô com outros planos, e pra mim participar do The Voice eu teria que trancar tudo isso, parar com isso e me dedicar ao The Voice. E eu quero seguir os planos que eu já tenho criado uma meta um tempo atrás. Aí, pra fazer os dois, já não ia dar certo. Ah, então percebi, ok. E mudando um pouquinho de assunto, você tem algum plano para o seu futuro, além do CD que vem aí? Olha, eu digo que eu não costumo fazer planos. Eu não sou uma pessoa que faz planos. Eu tenho uma seguinte filosofia de vida: não existe cedo ou tarde, existe o momento certo. E as coisas boas surgem do nada. Então eu não sou muito assim, ai, amanhã eu vou fazer isso. Não, claro que a gente tem compromissos, mas eu digo assim, ai, daqui 15 anos eu quero estar assim. Não, isso comigo não existe. Ótimo, ótimo. Então tá. Bom, então vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido. A entrevista tá boa, mas o programa tem que continuar. Belezinha, vamos lá. Uma inspiração? Inspiração? Deus. Seus ídolos na música? Ana Carolina, Lulu Santos. Seus ídolos fora da música? Meu pai e minha mãe. Filme favorito? Filme favorito é Vicky Cristina Barcelona. Livro favorito? Feliz por Nada, Marta Medeiros. Entendi. A música? É tudo pra mim, é onde eu consigo expressar tudo que eu sinto. Os fãs? A razão de eu estar cada dia atrás de melhorar e todo dia atrás de fazer coisa nova. A internet? Ferramenta fundamental hoje em dia. O Verdão, seu time, por acaso? ele tá melhorando. Ele tá crescendo novamente. Ah, tá. Você se sente uma pessoa realizada? Eu me sinto realizada no momento, mas eu acredito que a cada dia na vida a gente busca mais. Então eu quero me realizar muito mais. Ok, então. Bom, Amanda, olha, foi um prazer imenso falar com você. Eu queria que você terminasse mandando o seu recado para os ouvintes da Ultra. Prazer é todo meu falar com você e queria mandar um beijão para todo mundo que está ouvindo e para quem ainda não me conhece, entra no meu site www.amanda.kel. Um beijão para todo mundo, especialmente para você. Olha, Amanda, você definitivamente é uma fofa. Não tenho muito nem obrigada. Palavras para agradecer a você. Aliás, também quero agradecer ao pessoal da Great Assessoria, a Cíntia, que tornou possível essa entrevista. Valeu mesmo de coração. E para terminar, Amanda, eu sempre peço isso para os cantores. Uhum. Afinal, pedir uma canja muito, muito comum. Eu queria que você anunciasse a próxima música do VHS. Por sinal, Amanda Kel, Meu Mundo. Anuncie aí, por favor. Com vocês, Amanda Kel, Meu Mundo. Valeu. Eu te vi, mas mesmo assim eu fui feliz e resgatou a esperança que há tempos perdi. Foi em você que encontrei tudo aquilo que sonhei. A minha vida toda, baby. Olhos quando eu não podia ver, e a minha voz quando eu não podia mais falar, me levantou quando caí, me deu asas pra voar. Oh baby, eu amo você. Baby, eu amo você. Como eu Ultra. Isto sim é rádio. Oh.

I could start again. You can't depend on it. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you better be home soon. O Dodô tá na sua capturação, e o motivo da perseguição é que você errou. Você bateu na sua boa nega Marion, que lhe dava boa vida e uma cobertura no baixo Leblon. Você bateu na sua boa nega Marion, que lhe dava boa vida e uma cobertura no baixo Leblon. Vou dizer, é, o titular da 14 DP quer saber o que é que você faz agora, porque a nega já bateu pra ele que você está jogado fora. Vai lá e bate um papo com o doutor, porque a nega já lhe entregou. Você vai lá e bate um papo com o doutor, porque a nega já lhe entregou. O doutor, tá na sua capturação, e o motivo da perseguição é que você errou, errou, errou. Você bateu na sua boa nega Marion, que lhe dava boa vida em uma cobertura no baixo Leblon. Você bateu na sua boa nega Marion, que lhe dava boa vida em uma cobertura no baixo Leblon. E daí? É, o titular da 14 DP quer saber o que é que você faz agora, porque a nega já bateu pra ele que você está jogado fora. Vai lá e bate um papo com o doutor, porque a nega já lhe entregou. Você vai lá e bate um papo com o doutor, porque a nega já lhe entregou. O doutor, ele tá na sua capturação. Olha aí, mas o motivo da perseguição é que você errou. Você bateu na sua boa nega Marion, que lhe dava boa vida em uma cobertura no baixo Leblon. Você bateu na sua boa nega Marion, que lhe dava boa vida em uma cobertura no baixo Leblon. Vou dizer, é, o titular da 14 DP quer saber o que é que você faz agora, porque a nega já bateu pra ele que você está jogado fora. Vai lá e bate um papo com o doutor, porque a nega já lhe entregou. Você vai lá. Aê, malandra. Você vai lá. Vai lá e bate um papo com o doutor, porque a nega já lhe entregou. Você vai lá. Aê, rapaziada. O som do trombone do Mestre Raul, não é caô, balada. Você vai lá e bate um papo devagar, porque senão o bicho vai pegar. Você vai lá. E vai mesmo. Hora certa, outro web rádio, 1h55, horário de Brasília, meio-dia 55, horário do Nordeste. E agora, Paulo Valesi. Per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile.

e para Adriana Sancas, todos estão na escuta do VHS. Ah, Vanessa Costa também, um grande beijo para Vanessa Costa. Olha, um monte de gente, Nádia Albuquerque, Graziela Garcia, caraca, sim, muita gente. Olha aí, Vanessa Costa, já mandei um beijo. Muita gente tá ouvindo VHS, olha, eu tô orgulhoso do que faço. Muita gente ouvindo é uma recompensa e eu tô até emocionado demais pra falar. Bom, mais um jabá absurdo. Daqui a pouco, nesta emissora aí na Rede Esportes Brasil, tem futebol, tem Corinthians e Santos ao vivo. Nós vamos acompanhar, olha, terceiro, quarto clássico consecutivo. E olha só, Vitória, que não é parente da Ivete Sangalo, mas é fã da Ivete Sangalo, também está na escuta. Um grande beijo pra ela. Ó, fãs da Amanda Kell, pra todas. Pra vocês que... todas, eu tenho certeza que ouviram a entrevista. Pra vocês que não puderam ouvir, olha, daqui a pouco eu vou colocar esse programa no ar e vou mandar o link pra vocês ouvirem a entrevista da Amanda Kell, que foi agora há pouco. Pra quem perdeu e pra quem quiser ouvir, o link estará daqui a pouco no meu Facebook e também na página da Ultra Web Rádio, ok? Não fiquem chateadas. Vamos ao que interessa. Vamos voltar aqui ao texto do jabá absurdo que eu estava lendo. Daqui a pouco temos Corinthians e Santos. E olha, é o meu terceiro clássico consecutivo, hein? Domingo passado foi o Grenal, quarta foi Flamengo e Botafogo, agora temos Corinthians e Santos. Nós estaremos ao lado de Diego Ramon, Ezequiel Oliveira, Everton Siqueira e Kelvin Caniello. Na técnica, ele próprio, Diego Ramon. E olha, vai ser um jogaço. Corinthians e Santos. O Santos quer o G4. O Corinthians quer sair da zona do medo. Vocês não podem perder. É daqui a pouco, 4 da tarde, aqui na Ultra e na Rede Esporte Brasil. A parceria nota 10. Mais um intervalo e já já nós voltamos com Wilson Simonal e um não sucesso que poderia reerguer a carreira dele. 2:03, nós voltamos já já. Próxima quinta é futebol internacional na Rede TV. UEFA Europa League com exclusividade. Às 15:45, rodada dupla. Shakhtar Donetsk e Clube Brugge, ao vivo. E às 18:00, Roma e Basel, exclusivo. Dois jogos, ao vivo. Próxima quinta, 15:45. Jogão de bola é aqui na Rede TV. UEFA Europa League, futebol internacional. Vive melhor. Pra que ficar sofrendo sozinho sem ninguém? A vida é triste sem o amor. Jamais me esquecerei. Jetson Cardoso. O que você fez por mim? Em LP, CD e cassete. Mais um lançamento Line Records. Ó, cabelo, cabelo meu, tão belo, tão poderoso, tão eu. Rebelde às vezes dócil, crespo, liso, ondulado, pichain. Jeitoso assim, de qualquer jeito, solto, preso, molhado, cheiroso, brilhante, macio. Cabelo meu, tão belo, tão poderoso, retrato fiel de quem sou eu. Comprido como deve ser, curto, se fica melhor, da cor que nasceu, da cor que eu quis. cabelo de fio a fio. Em cada olhar eu vejo um elogio. Ó cabelo, cabelo meu, se você não fosse meu, eu não seria tão eu. Natura Plant. Você muda, a gente cuida. Faz o 21, seu DVD da Travesse. Fique de olho no lance. Neste domingo, Brasil e Chile. Com Silvio Luiz, Juanem Soares e Mário Sérgio, todas as emoções do último e decisivo jogo das eliminatórias da Copa de 90. Brasil e Chile, ao vivo do Maracanã, neste domingo, 5 da tarde, no Show do Esporte. Horas, 8 minutos e muita gente está chegando aqui para se juntar ao VHS. Eu quero mandar um grande beijo para Juliana Kiel, que acabou de me adicionar no Facebook. Valeu mesmo, de coração. E olha, essa entrevista com a Amanda Kiel, eu não esperava que fosse fazer um enorme sucesso. Sério mesmo. Acho que eu estou pensando em reprisá-la semana que vem, até para quem não ouviu. Mas o certo é que daqui a pouquinho, depois que o programa acabar, por volta de 3 horas, estará este programa, claro, no web.arquivo.org e no dia seguinte no site da Ultra, ultrawebradio.blogspot.com, ok? Então vamos lá, 2 horas e 9 minutos, voltando aqui com o programa, com o VHS, e daqui a pouco o Arquivo do Humor com o Jornal dos Jornais, mais um quadro de sucesso do programa Francisco Barbosa. Agora vamos falar sobre Wilson Simonal de Castro. Em 1971, ele foi atingido por um duro golpe de sua produtora, Simonal Produções, quando Rafael Viviani, seu contador, desfalcou supostamente algumas contas de seus faturamentos de shows. A partir daí, começou a péssima fama de Wilson Simonal, como dedo duro, caguete, etc. Simonal teve várias tentativas para se recuperar. A primeira delas foi com o CD Se Dependesse de Mim, LP na época, e depois com o LP seguinte, eu acredito que o nome seja Um Sorriso para Você, não tá na minha ficha técnica, abriu espaço para um novo ritmo, o swing rap funk, mesclado mais ou menos como a Cláudia Leite faz hoje. Uma das faixas de grande sucesso foi Jingle Bang, que até tocou em rádios populares, assim como seria a pesquisa do Dimensão 75, o álbum seguinte. Mas aí ele seria preso novamente. E nunca mais seria o mesmo. Wilson Simonal é a nossa próxima atração com Jingle Bang. 2:11, você está no VHS, você está na Ultra. olhe, bangue-lhe, bangue, mede, segue, imagine, larga, pula, de ganha. Olha, dividim, olha, bangue-lhe, bangue, mede, segue, imagine, larga, pula, de ganha. Olha, dividim, olha, bangue-lhe, bangue, mede, segue, imagine, larga, pula, de ganha. Olha, dividim, olha, bangue-lhe, bangue, mede, segue, imagine, larga, pula, de ganha. Olha jingle jingle, olha bangle bang, é com penso é com penso é. Olha jingle jingle, olha bangle bang, é com penso é. Oh, é com penso é. Um belo dia estava raiando, uma nuvem branca me aparecia. Eu só queria que Jesus me desse uma estrela branca para ser meu guia. Olha aí, olha jingle jingle, olha bangle bang, recompenso é. Oi, recompenso é. Olha jingle jingle, olha bangle bang, recompenso é. Um belo dia estava raiando, uma nuvem branca me aparecia. Oh, eu só queria, eu só queria uma estrela branca para ser meu guia. Olha aí. Isto sim é rádio. Call my name and my

Steve Wonder, Sir Doug, antes James Caan, comer, comer. Freddie Mercury, Living on My Own. Taíde DJ Room com Senhor Tempo Bom. Michael W. Smith, I Will Be Here For You. E Wilson Simonal com Jingle Bang abrindo o bloco. Seguinte, daqui a pouco nós estaremos de volta com o Jornal dos Jornais. Você vai rir muito com as manchetes mais engraçadas daquele dia de 1998. Antes de irmos para o intervalo... Este programa é um oferecimento de Favila Quântica, www.webdom.com e Painel da Web Rádio.com.br. O Painel da Web Rádio é um site onde você pode encontrar as melhores web rádios do Brasil e do mundo. Mais de 140 rádios já estão cadastradas e só falta a sua, a Ultra também está lá. Portanto, acesse www.paineldawebradio.com.br e saiba de tudo o que você pode fazer também para ter a sua própria rádio, por que não? E ouça também a rede Atrativa FM, a nova rede de rádios que já tem 7 emissoras, o conteúdo é gratuito. Todas as noites, de segunda a sexta, 6 da tarde, horário brasileiro de verão, 5 da tarde, horário do Nordeste, Ivan Bruno comanda o Contra-Ataque, o programa esportivo da Atrativa, onde você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu no esporte no Brasil e do mundo. Eu estou lá, falarei do futebol mineiro e em breve falo sobre natação. Então, acesse já atrativofm.com.br. E agora vamos ao último bloco comercial e já já, a Jornal das Jornais, abrindo o bloco. E olha, pra vocês fãs da Amanda Kell, vou tocar mais uma música dela, já que vocês pediram e eu gosto muito dessa música que eu vou tocar, hein? Até já, pessoal, nós já voltamos. Paquetá, os pets no Hotel Lido. Apartamentos e suítes com ar-refrigerado, geladeira, TV e telefone. Cozinha internacional. Dois restaurantes, um turístico e outro popular. Informações pelo telefone 397-0377 ou 397-0182. Hotel Lido em Paquetá. Um barco meio do deserto. deserto, numa tribo, num bando de amigos. Ela transforma tudo em festa, na cidade grande, na floresta, num bar no meio do deserto, numa tribo, num bando de amigos. Ela transforma tudo em festa, na cidade grande, na floresta. Me dá uma Antártica gelada, eu quero uma Antártica para alegrar a minha tenda, o meu palácio e minha casa. Me dá uma Antártica gelada. Jaime Filho, hein? Abertura estreia nesta terça às 21 horas. Aqui na Tupi, você vai rir até chorar. E 41, estamos de volta para o último e derradeiro bloco do VHS desse domingão. Valeu muito a sua audiência. Olha, meu tio Francisco Barbosa, meu mestre, também está na escuta, e é para ele que eu dedico o próximo quadro. A gente tem o Arquivo do Humor, com muitas atrações de humor que já passaram por vários períodos, por vários programas de rádio, obviamente. E um deles foi o programa do meu tio Francisco Barbosa. Um dos quadros mais originais e mais divertidos era o Jornal dos Jornais. E um desses Jornais dos Jornais eu vou exibir agora. 2h42, tio, presta atenção que essa é em sua homenagem. Vamos lá então, Arquivo do Humor no ar, vagabeta. Está no ar o nosso Jornal dos Jornais. Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Essa máquina pegou chuva fim de semana. Ah, meu Deus do céu. Olha, isso. Tudo enferrujado. Olha. Que coisa, hein? Tá bom. Já arrumou, Maurício. Já tá boa. Ai, ai, ai, ai, ai. Ô Barbosa, nós começamos aqui essa edição do Jornal dos Jornais com a vingança dos cariocas, Barbosa. Vingança dos cariocas? Barbosa, pela segunda vez o presidente Fernando Henrique veio passar o fim de semana na Restinga de Marambaia. Sim. E não parou de chover, Barbosa. Ih, é mesmo, choveu direto, hein? Olha, choveu tanto que o presidente tem que voltar mais cedo pra Brasília, viu? Que loucura, hein, Maurício? Pois é. Também, ai, ai, ai. Também, Barbosa, ele e a dona Ruth, né, Barbosa? Alô, Roberta, por favor, abre o guarda-chuva aí que tá feia coisa, hein? Ele é a dona Ruth, o que, que tem, Maurício? É chuva e a gente empurrando o móvel. Também, né, Barbosa? O presidente e a dona Ruth andam cutucando a onça com vara curta, né? Como assim? Primeiro, o presidente fala que o que falou das mulheres, né, Barbosa? É. Ele disse que não concordava com o privilégio que as mulheres têm de se aposentar mais cedo que os homens. É, né? Verdade, é verdade. Aí depois chega a dona Ruth e diz assim: os homens têm que ajudar mais nas tarefas de casa. Roberto, ela... Deus, fala, é segunda-feira. Pois é, imaginou. Menos, falou Roberto. Ai, ai, ai. Que coisa de... Ai, ai, ai, ai, ai. Já pensou de avental lavando louça? Ia ficar muito bem, Maurício. Ia ficar muito bem. Muito obrigado. Tá bom. Babosa, se ele fala isso às vésperas de uma eleição, babosa, eles não arranjam um voto, viu? É verdade. A tradução dessas duas frases pela oposição ganha outro sentido, né, Babosa? Toma assim. Evidentemente, companheiro, que o Fernando Henrique queria ter cada mulher custa muito a morrer. E evidentemente também que ele quis dizer que os homens dentro de casa é tudo uma cambada de vagabundo. Vai, Maurício. Bom, mas olha, e uma pesquisa do IBGE constatou, o nível de vida dos brasileiros melhorou, papai. Melhorou? E isso ficou comprovado, segundo o IBGE, porque aumentou o consumo de iogurte no Brasil. Ah, aumentou o consumo de iogurte no Brasil. O IBGE esqueceu que esse consumo aumentou porque na fome... O pessoal come escondido na seção de laticínios do supermercado. Não é isso não, Maurício, nem isso não. Todo mundo ali, o Cacá outro dia comeu uma caixa inteira. Não, mentira, Maurício, nada disso. Olha, e na mesma pesquisa do IBGE tem a seguinte constatação. Pesquisa. Os ricos comem 5 vezes mais carne que os pobres. 5 vezes? É. Carne de vaca, diga-se de passagem. Ah, claro, né, Maurício? Porque quando se trata de comer carne de gato e carne de cavalo, os pobres ganham disparado. Ô, Maurício, para com a maldade, que coisa. Olha, entre os brasileiros que ganham mais de 30 salários mínimos, o consumo é de 19 quilos de carne por ano. 19? E entre os que ganham até 2 salários mínimos por mês, o consumo é de 3,5 quilos por ano. 3,5 quilos. Isso porque eles contaram também quantos caras mordem a língua, né? Quem que morde a língua? Ô, Maurício! Os ricos consomem 19 quilos de carne por ano. É. Tem um amigo meu que come isso cada vez na churrascaria gaúcha, né, bom? Olha, enquanto no Brasil a coisa do emprego continua braba, lá nos Estados Unidos a situação é cada vez melhor, babado. O que que houve? Olha, caiu mais uma vez o índice de desemprego nos Estados Unidos. Ah, eu soube. Olha, no mês passado foram abertas lá mais de 267 mil vagas. Só no mês passado. É, e é por isso que o governo americano apoia a política econômica no Brasil, né? Não, ô Maurício. Não, nós estamos abrindo muito emprego lá, viu? Que tá bom. E quem nos fala sobre isso agora é o nosso comentarista econômico, Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. O desemprego sobe aqui e cai lá, né? Ah. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Ora, o babado, porque a taxa modelo spread inflaciona as metros BC, inflaciona os juros do BNDES, né? Alterou também os juros também, que interfere diretamente no mercado futuro, gerando assim uma expectativa sobre o preço da jaca na Etiópia. E jaca de novo? Jaca da Etiópia? É uma jaca meio alegre. Assim, não, não, né? Que jaca alegre o quê? Ô, Jamil! Pra parar, tá bom? Falou para o Jornal dos Jornais, o economista Fala Fácil, Jamil Reis. Tá, tá certo. Um abraço, babão. Outro, Jamil. Vai, Maurício. Essa jaca é meio rosa. Não, não, que jaca rosa, o quê? Ô, Jamil, vambora, Maurício. Babão, olha, e essa semana teremos muitas novidades políticas, né, babão? O que que houve? Vamos comemorar os 30 anos do AI-5. É verdade, é verdade. Tá, Paulo Roberto, aplaudiu. Tu foi em cana, tu tomou cacetetada, correu de cachorro. Tomou chute elétrico. Sumiu do país, sumiu da vida. Ô, Paulo Roberto, tá maluco? Vai, Maurício. Mas, babás, vamos comemorar os 30 anos do AI-5, né, babás? Ah, para, que coisa, meu Deus do céu, cara. Falta de sossego, vai, não, Maurício. Agora, todo mundo tinha que saber o que foi esse AI-5, né, babás? É verdade. É um absurdo que 30 anos após aquele terrível dezembro de 68, a maior parte dos brasileiros não sabe o que foi o AI-5, né, babado? É verdade. Olha, o general Pinochet, diante do AI-5... Ô, Pimpão, Pelopão! Ai, ai, ai. Acaba de falar aí, depois eu falo. O general Pinochet, babado, diante do AI-5 é mais ou menos como a Madre Teresa de Calcutá, né, babado? É verdade. Ô, Pimpão, Pelopão! Meu Deus do céu. Todo mundo com as calças na mão. Que calça na mão, general? No paredão. Que... Ê, pará! Ah. Apontar! Deixa pra lá. Ah, ó, muito obrigado, general. Muito obrigado, general. Vai, Maurício. Ô, Bozelli, por falar nos 30 anos do AI-5, o ex-ministro Ronaldo Costa Couto está escrevendo um livro sobre o regime militar. Ah, tá? No livro, o senador José Sarney confessa que foi a várias reuniões da extinta Arena, o partido que apoiava os militares, com uma arma escondida na cintura, mano. É mesmo, Maurício? É que o inimigo dele no Maranhão, também senador Vitorino Freire, tinha ameaçado arrancar o bigode do Sarney. Brasileiras e brasileiros, eu fui a essa reunião com a arma por cautela. Sei lá se ao invés de meu bigode, ele resolve arrancar outras coisas. Não, atenção, atenção. Vamos lá, Maurício. Ô, babás, e agora vamos falar de esportes, né? Pra falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Quanto é que dá, Marcelo? Oi, babosa. Tudo bem, Tuépio? Tudo bem. Graças a Deus. E aí, Maurício? Vai, Freia? Que vai o freio, rapaz? Que é isso? Hein? Que papo? Não tá ouvindo nada. Não tá ouvindo? Ele não tá te ouvindo. Isso é uma gíria nova, Barbosa. Não, tá. Do mundo futebolístico. Ah, é? Vai o freio? É, quando o atacante está pra correr atrás da bola, sim, o lateral pergunta, vai o freio? Vai. Ah, que delícia. Entendeu? Não sabia disso. Vai trocar de óleo. Pois é. Ai. Vamos lá. Meus amigos amantes da bola, eu fiquei deveras, Barbosa, surpreso. Ah, deveras. Com o que se passou nesse fim de semana. Mas o que se passou nesse final de semana que surpreendeu você? Ora, Barbosa, eu fui ao Maracanã para montar lá a minha barraca de churrascos em frente ao portão 18. Sim. E qual não foi a minha surpresa, Barbosa? O que houve? Não tinha jogo lá. Mas claro que não, né, Antuépio? Tudo vazio, Barbosa. É. Tinha só uma meia dúzia de gato pingado, não é? Ah. Fazendo teste de Cooper. Ah, isso sempre tem. E quando eles acabaram de fazer o teste de Cooper, não, eu perguntei. E aí? Ele, maravilha, já corri muito. Já corri e perdi alguns quilinhos. Sentiu que você freou, né? Exatamente. Não foi, freou, né? É. Muito bem, tá, prossiga, Tueto. Não é nada. Respeito é bom e conserva os dentes. Boa, né? Faz um bem à saúde, Antuete. Exatamente. Vamos lá. Barbosa, é a terceira ou quarta vez. É. E eu tomo esse tipo de prejuízo. Mas você não sabia que não tinha jogo, Antuépio? Ah, mas eu só sabia que tinha o pessoal do Cooper. Tá bom, vamos lá. Uns estavam iniciando não, o Cooper. Não. Outros já estavam com o Cooper andamento. Tá bom. E outros já tinham ido embora pra casa. Isso, é? Exato. Então, nesse final de semana, eu investi, Barbosa, mais de R$30 para comprar carvão, carne e até uma caixa de fósforo novinha. Ah, caixa de fósforo novinha? Novinha em folha. Ah. E o que acontece, Barbosa? O que acontece, Tué? Não teve jogo. Mas é claro, todo mundo sabia disso. Já falei com um amigo meu, que é office boy num escritório de advocacia. Sim. Para processarmos a CBF por perdas e danos. Ah, perfeito. Eu vou falar com o meu advogado. Ah, seu advogado. Vou falar, Barbosa. Tá sério, é show. Inclusive, meu, advogado. Advogado é show, meu. Meu advogado é muito bom em questões relacionadas a tóxico. Em questões de tóxico, tá? Exatamente. Bom. Tá bom, Antuépio. Aqui falou o Antuépio Damasceno, o comentarista que pisa na bola. Tá bom, vai, Maurício. Bom, mas o Vasco voltou ao Brasil mais decepcionado que bancário calculando reajuste salarial, que né? O que mano? Houve, Maurício? Disputou dois títulos com um time só e foi vice-campeão nos dois, né? Dois, hein? É. Olha, e o Fluminense tá se preparando pra completar 100 anos, mano. Ih, vem comemoração aí, hein? É, no ano 2012 o Fluminense faz 100 anos, mano. Isso. Quer saber se até lá vai ter Fluminense, né? Não, Maurício, para de provocar. E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo goleiro, você já preparou o peru de Natal? Nós temos a melhor empresa para tratar do peru de Natal dos goleiros. Vai que é ceia, Tafarel. Como é que é o nome da loja, hein, companheiro? Vai que é ceia, Tafarel. Que isso? É uma empresa que se especializou em preparar os melhores perus para você. Sim. Não deixe essa tarefa para a última hora. Não sobrecarregue a sua esposa. Ah. Vai que é ceia, Tafarel. Tá. Uma empresa à disposição dos goleiros para preparar frangos e perus de todos os tamanhos. Tá, obrigado. Qual você prefere, Barbosa? Não, nenhum. Pequeno, médio ou grande? Nada disso. Vai, Maurício. Barbosa, por falar em Natal, Barbosa, nem tudo está perdido no Brasil. O que você está falando isso? A indústria da cerveja anunciou, neste Natal, a cerveja estará mais barata. Que isso, mano? É mesmo, Maurício? É. Finalmente uma boa notícia para todo o povo brasileiro, né, mano? Mais ou menos, né, mano? O leite subiu, a passagem subiu, o salário caiu, mas a cerveja deverá estar de 2% a 3% mais barata. Tá bom, Maurício, tá bom. Pensar, podia baixar o preço do cigarro também, ficava tudo jóia. E aí, fala besteira, Maurício. E aqui no Rio descobriram a nova fraude contra o INSS. Mais uma? Olha, Barbosa, 12 fiscais foram fiscalizados. É. Eu nunca se sabe quem fiscaliza os fiscais, né, Barbosa? Então, 12 fiscais foram fiscalizados e descobriu-se que eles estão metidos em falcatruas que passam dos 100 milhões de reais, Barbosa. 100 milhões, Maurício? E foram todos afastados. Só afastados, Maurício? É. Olha, e o rombo levou o superintendente Jackson Vasconcelos a pedir o seu pandeiro, Barbosa. É mesmo? Ele também saiu. Ih, rapaz, que coisa, hein? Olha, e lá em Porto Alegre, um grupo decidiu fundar a Associação Brasileira de Proteção ao Fumante. Mas isso é sério mesmo, mano? É. Tá aplaudindo, Paulo Roberto. Babosa, olha, Nem fumo, Paulo Roberto, tá aplaudindo, olha que maluco. O idealizador da associação é o advogado Antônio Estrela, de 57 anos, que se diz um bom fumante com a graça de Deus. Aleluia! Não existe bom fumante? Aí. Olha, o advogado diz que um monte de frustrados, de pessoas que não têm competência pra fumar, tem perseguido aqueles que têm a felicidade de fumar. Tá certo. E pelo que ele anda falando, babosa, esse tal de Antônio Estrela anda com a cabeça no mundo da lua, né? Por quê? Olha, a gente pode até convidar para presidente de honra da Associação de Produção de Fumantes o Bill Clinton. Bill Clinton? É, o Bill Clinton, por exemplo, descobriu novas utilidades pro charuto. Ah, não, Maurício, acabou, tá bom, acabou, parou. Para, Paulo Roberto. Ai, ai, não queira saber quais utilidades o charuto tem. Bom, esse foi o Arquivo do Humor com o Jornal dos Jornais de novembro de 1998. Não sei precisar o dia, mas mais uma vez agradeço ao meu tio Francisco Barbosa pela audiência e também pela sessão do arquivo, ok? 2 horas 54 minutos, horário de Brasília, 1 hora 54, horário do Nordeste. O VHS desse domingão acabou aqui, pois é. Passou rápido, não? Eu tô pensando mesmo em aumentar pra 6 horas. Não é pra tanto. Obrigado, senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. A vocês pela fenomenal audiência. Nós voltaremos domingo que vem, olha, pras fãs da Amanda Kiel que pediram. Domingo que vem, nós vamos reprisar a entrevista com a Amanda Kiel. Muita gente tá reclamando, a gente tá aqui pra ouvir a entrevista, cadê a entrevista, cadê a entrevista? Nós vamos reprisá-la às 2 horas de domingo que vem, ok? Pra vocês que pediram, que estavam desesperadas e tal, esperando, nós vamos colocar esse programa em link, daqui a pouco, claro. E domingo que vem nós vamos reprisar a entrevista com a Amanda Kiel, que eu gostei muito de fazer, ok? Então é isso, a gente fica por aqui, eu volto daqui a pouquinho aqui na Ultra para Corinthians e Santos, ao lado de Diego Ramon, Ezequiel, o nosso querido Everton Siqueira, enfim, muita gente boa preparando para mais este clássico, ok? E para terminar, para as fãs da Amanda Kiel, em compensação, eu vou tocar mais uma dela, e que eu adoro. Disque Denúncia. O VHS volta domingo e vem às 2 da tarde aqui na Ultra. Pra você que se ligou comigo até agora aqui na Ultra, um forte abraço e até já já, hein, pessoal. E domingo que vem mais VHS. Agora canta, Amanda Kiel. Aquele abraço, galera. Chegou em casa com chupão no pescoço e um batom de cada cor nos lábios. Pegou uma gata angorá, saiu toda arranhada, gostou. E agora não sabe o que dizer pro marido zangado. Diz que denuncia. Chegou em casa com chupão no pescoço e um batom de cada cor nos lábios. Pegou uma gata angorá, saiu toda arranhada, gostou. E agora não sabe o que dizer pro marido lambudo. Diz que saiu com a prima, que escorregou na piscina, foi com batuco no Brooklyn, bateu com a cabeça e perdeu os sentidos. Respiração boca a boca, muita massagem nos peitos, inalação com cerveja, champanhe, prosecco, vizinho do porto. Saiu com a prima, que escorregou na piscina, foi com batuque no Brooklyn, bateu com a cabeça e perdeu os sentidos. Respiração boca a boca, muita massagem nos peitos, inalação com cerveja, champanhe, prosecco, vizinho do porto. Amanheceu numa suíte presidencial, suíte providencial. Amanheceu numa suíte presidencial, suíte providencial. Diz que saiu com a prima, da prima. Diz que saiu com a prima, da prima. Diz que saiu com a prima, da prima. Diz que saiu com a prima, da prima. Diz que denúncia. Chegou em casa com chupão no pescoço e um batom de cada cor nos lábios. Pegou uma gata angorá,